te comparado com uma bala no cilindro de um tambor. Se parece o giro tambor, tenta sua sorte, ladrão, ladrão. Ou é uma lote, ou é a porra da morte. O caixão aqui não é nem foi programa de TV. Artista se assusta, favela nos escuta, observando vários acontecimentos. Cenas trágicas, táticas, momentos. O que a mente não pensa, o corpo padece. E o final, quem que não conhece? Três moleques, sai pro assalto, foi pro bang louco. Um ficou aleijado, outro preso, outro morto. Sem medo de errar, adrenalina, perigo. Vi aquele moleque na fuga, tomando tiro. Pensando em ter dinheiro, faço cena rápida. Morrendo na mira da metralhadora da força tática. Na mão direita, portava um canela seca, só que foi o seguinte. Não houve troca, sequer houve a revide. Atitude do tenente, psicopata, boi na cinza. Pega na mão do defunto, mira pra viatura e dispara. Não tem ficção, ladrão. A bala do meu destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão. 257 na lei, do seu lado não tem mais ninguém. Não tem ficção, ladrão, ladrão. A bala do meu destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão, ladrão. Você vê, a polícia só esperou o momento da ação pra destruir o moleque na sova de bala. O de quebrada te arrasta, te estraga, te mata. O desesperado de fuga se invada. Formou cerco logo de imediato. O helicóptero foi acionado, a corda arrebenta pro lado mais fraco. Tuta, eu falei, passei a visão. Decido o seu destino, ser honesto ou é ladrão. Só sei que é bala zunindo perto do ouvido. Não tem ficção entre polícia ou bandido. Pena de morte, cumpri a rota, mata. E depois na notícia que ela matou, segundo a versão da polícia. Porque o ladrão atirou, mas nada disso aconteceu. Na realidade a versão se distorceu. Não tem ficção, ladrão. A bala do destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão, ladrão. 57 na lei, do seu lado não tem mais ninguém. Não tem ficção, ladrão, ladrão. A bala do meu destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão, ladrão. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. Os caras lucrou, comprou arsenal e carro. Outros a casa caiu e o barato saiu caro. Advogado lucra, ladrão corre o risco. Advogado mora em mansão, ladrão mora em presídio. Então se liga, raciocina, pensa. Juiz não tem um fio de dó de dar a sentença. Oportunidade, adrenalina, é tudo ou nada. Essa jornada a polícia exterminou e deu risada. Eu cansei de ver matérias no jornal, aonde vou, parceiro meu, em página policial. Dois caminhos, estudo ou arsenal. Vitória, inteligência, presídio ou funeral. Sei que um salário mínimo por mês é difícil, mas antes de estar vivo do que morte ou presídio. A necessidade vai de mais as partes. Tem cara que vai para sentir adrenalina, outros pra fumar mescla, descabelar na cocaína. Para abastecer o barraco, pagar a responsa da família. Lucra na desgraça, dos outros foi prejuízo. Possuindo bens, lucrativo, mapa de tiro. Cada fita pro ladrão representa uma taça. A polícia acertou, meu parça, não vai voltar para casa. Nessa foto não tem pose, o seu rosto na internet exposto, de chavado no tiro de 12. A polícia adora quando a vítima dá o deixa. Aí a morte te deseja, te abraça e te beija. Não tem ficção, ladrão. Pode morrer a vítima, morrer o polícia ou morrer o ladrão. Não tem ficção, ladrão. A bala do meu destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão, ladrão. 57 na lei, do seu lado não tem mais ninguém. Não tem ficção, ladrão, ladrão. A bala do meu destino, aqui não tem do bem. Não tem ficção, ladrão, ladrão.